E aí, galera, começa agora mais uma edição do Yopinando Shibun, edição número 124. Olha que coisa. E hoje eu estou aqui na presença de Luke Lucas. Opa, e aí? Quanto tempo, né, que o Luke não aparece? É um podcast. É um podcast, né? É por causa que ela tá muito louco a forma. A cronologia, coisas. A sua cronologia pessoal tá meio diferente da minha. É, a cronologia. A gente tá na timeline do X-Men, cara. É isso aí. E Yuri Guimarães, que tá tentando fazer o pessoal jogar jogos online de personagens Mahouche hoje. Meio estranho. Yay! É isso aí, maravilha. Minha personagem Mahouche de hoje, o Zirconia, inspirada em Civil Universo, eu fiquei maluco, eu terminei um final de semana e isso aí. Yuri, é o que acontece com o Civil Universo, mano. Normal. Yuri, só uma pergunta. Você tá na sua casa ou tá na casa da sua namorada? Estou na minha casa, precisava do momento. Ok, só pra saber. Luke nunca faria o que você faz. Pois é. Assistir anime com os amigos, com a namorada do lado. Não, né? Essas vergonhas a gente deixa só pra gente mesmo. Pois é. Nego fala de anime no meu trabalho, eu fingi que não conheço. Ah, Naruto, Ninja. É, esse aí. Quem quer saber mais sobre esses acontecimentos de namoradas sendo deixadas de lado pra assistir anime? Olha, com elas do lado, ouvindo a conversa do que ele tá tendo. E comentando, olha lá. Ou pais de família também assistindo animes com o bebê. Pais de família, que delícia. Que delícia. Com o bebê tá chorando, né? Enquanto estamos conversando, é só vocês participarem lá da nossa comunidade no Discord, né? E todos os domingos nós juntamos os membros para assistir animes juntos. E a gente descobre que as pessoas fazem isso na presença de outras pessoas. Tudo bem, ok. Se eu fizer isso, eu tomo um tapa na cara da minha namorada, né? Tudo bem. Tem mulher. Eu vou dizer que ela só não assiste porque a gente tá acompanhando semanalmente. Se tivesse completo, ela estaria assistindo, pô. Enfim, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre E3 2016. Melhor, o Yuri e o Luke vão falar de E3 2016. Eu vou dar algum pitaco, uma besteira, porque eu não vi quase nada. E o Lázaro, ele vai dar o que ele achou do jogo sem saber. Saber qual é o jogo, como é que é. Pois é, vocês vão falar do jogo, tipo, cara... Eu acho que seria melhor Evil Lazio falar do jogo com propriedade, sem que ele soubesse sobre o que é o jogo. E aí no fim, eu e Luke, a gente chegasse e dissesse, então Evil Lazio, tá acertou ou errou? Ok. A gente vê, a gente tenta. É o que eu faço normalmente com animes. Eu não vejo os animes e falo com propriedade deles. Ah, mas anime é fácil, né, cara? A gente já sabe basicamente qual é a fórmula, então... O garoto com poderes no colégio cercado de um harém feminino. Você só precisa me dizer, tipo, a série se passa no colégio, então a gente já sabe basicamente o que vai acontecer do começo ao fim. Ele tem uma melhor amiga que ele gosta, sempre assim. Beleza, então, vamos começar esse cast aqui antes de falar de E3, falando o que a gente viu, né, nas últimas semanas, o que a gente consumiu de cultura visual contemporânea. Vamos começar pelo Luke, que tá com essa foto muito triste aí de Avatar. Tô chateado. Que foi a minha reação quando o meu HD queimou e eu não pude recuperar nada dentro dele. Eu tô com o HD do zero. Eu perdi tanto coisas pessoais, né, desde animes e todas as temporadas de TV Universe, que nunca mais vou ver. Trabalhos da faculdade... Coisas do cursinho do técnico que eu ia usar no TCC, foi tudo pro saco. E eu não vou recuperar porque é muito caro recuperar, né? Então a gente vai lidar com o que a vida nos dá, que é só tapa na cara. Mas enfim, falando de coisa ruim também, tem uma pontezinha de madeira que é no caminho do meu trabalho e uma das ripas quebrou comigo nela e minha perna afundou. Eu arranhei toda ela no caminho, no processo. Eu furei minha mão num prego e a estátua bateu na minha cabeça com força. Muito divertido. Foi divertido. E eu não posso processar a prefeitura porque eu trabalho na prefeitura, então não vai dar muito certo. A gente tem que ficar quietinho. É isso aí. Caralho. A gente tem que ficar quieto. Deixa pra lá. Tomei lá a antitetânica, que dói mais que o machucado da mão. Eu acho que podia fazer o seguinte: você processava a prefeitura retirava do salário de algum dos funcionários dele pra dar pra você. Por acaso, ele pode ser do seu salário. Aí fica tudo na boa. É, pois é. Que provavelmente deveria ser. Mas enfim, tirando as coisas ruins, eu vi, tirando coisa ruim, mas falando de X-Men, então não sei se continua sendo ruim. Você não falou de Guerra Civil aqui ainda, né? É verdade. Não falei? Não falei. Não. Eu vi pela primeira vez em IMAX, na minha vida, um filme que foi o X-Men. O grande problema é que ele tava legendado e eu tava na primeira fileira. Eita, então era porra. Ou era olhar o filme ou olhar a legenda. Então eu percebi que eu tô com o inglês muito bom, porque eu entendi o filme bem. E o filme não é lá essas coisas, como todo filme do Bryan Singer, dos X-Men. Tirando Dias do Futuro Esquecido, que eu acho até ok. Os outros filmes do Bryan Singer eu não gosto muito, assim. Eu acho que o grande problema da Fox com o X-Men é que eles querem baratear um filme que tem tudo pra ser bem caro. Todo efeito da Fox, assim, nos filmes do X-Men é bem mais ou menos. Nesse filme tava demais, cara. Toda a cena que o Arcanjo aparecia lá tava errado. Tinha alguma coisa errada ali. Não tava certo. Tava estranheza. A cena do Mercúrio, eu também achei uns bonecões meio bizarros, assim. Parece que o filme tá com os efeitos especiais já datados. Eu não sei, eu achei estranho. Não, eu achei estranho. Que eu acho que do Mercúrio não foi nem a questão do efeito especial tá datado. Aquilo só basicamente a mesma cena, né, do filme. Então, mas no primeiro. Do segundo que, tipo, lá. A cena tá datada. No segundo, eu acho. No segundo, os bonecões não pareciam tanto. Pelo menos na vez que eu vi o filme, eu não percebi os bonecões. Dessa vez, como foi uma cena maior e mais detalhada, ela ficou datada pra caralho, assim. Aquele pessoal que tava se beijando lá, com a língua de fora, você via claramente que eram os bonecões. Era muito bizarro, assim, muito estranho. Enfim, o pessoal fez que nem no clipe da Madonna, né? É. Os grandes problemas com o Bryan Singer é que ele parece que ele só se repete, assim, ele nunca inova. E tem algumas coisas que me incomodam, umas coisas que me insultam, como o Anjo conseguir vencer o Blob sozinho. Qualquer leitor de quadrinho que já leu alguma coisa de X-Men sabe que não dá, né? O Blob é um puta mutante poderoso e o Anjo é só um cara com asa. E ele nunca conseguiria vencer dele. É coisa de fanboy besta. É, me incomodou outro arco do Magneto, que é mesmo arco de sempre, mesma coisa de sempre, e não muda, assim, me incomoda bastante. Eu acho que Magneto poderia dar uma descansada na imagem dele, parar de aparecer no próximo filme, como a Mística. Só pra compensar, a gente reclamou bastante dela aparecer como Jennifer Lawrence o tempo todo nos trailers. A justificativa que o filme dá eu até aceito. Achei legal a justificativa. Eu acho que o problema dela nesse filme não é ela aparecer como... Aparecer ou não aparecer. A questão é que... Ela tá de saco cheio. Tipo, ela... Não, mas... Ela tá muito saco cheio. Independente da desculpa e tal. Acho que o meu maior problema com isso é, tipo, você transformar a Mística na puta mutante heroína fodona e, tipo, ela não faz nada no filme. E a atuação dela tá preguiçosa, ela tá de saco cheio de ser aquela pessoa. Ela não tá afim de fazer aquilo. Ela não faz totalmente isso, sobre... Então, o James Bond no último filme agora. E, enfim, o Apocalipse pegar o Anjo. Mas, Luke, o Anjo pra ser essa porra do Cavaleiro do Apocalipse. Ele faz a mesma coisa nos quadrinhos. Então, pegar o Wolverine, velho. Caralho, vai ser. Mas ele faz a mesma coisa nos quadrinhos. Bem, enfim. Mas é muito escroto. A Psylocke, eu conheço o cara poderoso. E ela vai pro Anjo? Porra, pois velho. Não, cara, nossa, que escrota. Enfim, mas pois é, vocês. A gente entende. Chama o Xavier, mas minha ele dúvida, Luke, minha dúvida. Massacre. Minha dúvida. Você prefere a Sansa no Game of Thrones ou nos X-Men? Em termos de atuação, claro. Ah, cara, puta, que dadinha, ela tá tão apagada também. As duas eles ficam meio apagadas, assim. Não sou muito fã dela, não. Não gosto dela como atriz, não. Não, vamos lá, ela tá meio apagadinha, ela tem aquela cara de bunda. Não, cara, continua do mesmo jeito nessa temporada. Só estão tentando exigir mais dela, mas continua do mesmo jeito. Agora ela não vai ser estuprada, é só isso. E aí? Enfim, o próprio Apocalipse é estranho às vezes. Ele às vezes aparece muito poderoso, às vezes aparece fraco. Tem um momento lá que o Xavier vai conversar com o Magneto pra tentar ver se por que ele tava fazendo aquilo, o que tá acontecendo. E o Magneto tá lá do lado do Apocalipse, sai andando conversando com o Xavier. Enquanto isso, o Apocalipse tá lá fazendo tatuagem no anjo, de boas, assim. Ah, o cara tá conversando sozinho, tá tranquilo, tá favorável. Que porra é essa? O que tá acontecendo? Sei lá. Mas aí é todo aquele problema que tem de X-Men, né? Eles nunca sabem direito o que acontece com nada. Eles não sabem qual é o poder do Apocalipse. Eles sabem porra nenhuma. Eles não sabem qual é o poder direito de ninguém. Da Lince Negra que volta no tempo. X-Men. Ainda fico com o Dia dos Futuros. Não o Dia do Futuro Esquecido. O Primeira Classe, o melhor filme dos X-Men até agora. Sim, eu também acho. Eu espero que o Bryan Singer não faça mais nada, não participe mais nada, assim, porque, pelo amor de Deus, já deu. Tá, eu acho que ele vai participar do próximo, que vai ser nos anos 90. É porque eles estão fazendo pra um década. Ah, né? Filha da mãe. Era o primeiro. Isso. Do First Class era anos 70, né? 70, não, 60. 60, 60, 70, 60, 70, esse 80 e o próximo anos 90. E que eu acho desnecessário, porque eles não conseguem aproveitar isso de maneira nenhuma nas plots, assim. O que teve de anos 80, assim? Só o Star Wars, que eles fizeram piadinha e acabou. Eu achei mal ambientado, pra ser bem sincero. Só uma última reclamação, né? Ficaram mostrando a Jubileu, tipo, a Jubileu, olha aí a Jubileu. Olha a Jubileu, olha, ela existe. Olha a Jubileu, ela tá ali, olha. Ela não fez nada. Ó, foto da Jubileu. Ela existe. E aí a Jubileu faz uma cena e desaparece. Porra, ela caralho. Não, ela está ali só pra o Bryan Singer fazer uma piada com o terceiro filme que ele não dirigiu, sendo que esse também é um terceiro filme dele. Terceiro filme é pior. Pois é impressionante. Não, pior do que o X-Men 3 não é, né? Eu vou falar pra vocês que ela só não tem um papel importante porque isso não se passou no ano novo. Mas vamos ser sinceros, é a Jubileu, ela nunca fez nada. Tá, foda-se. Mas cara, eles ficaram no tirando novo, fotos, mostrou em trailer. Ela só existia no desenho do X-Men pra ser a garota ser salva, porra. Ela teve mais fala que o Superman em Batman vs Superman? Teve, mas aí... Não teve, pior que não teve, você vê como é que é. Mas só a última, eu tô continuando falando, mas é o que eu lembro. Eles estão numa base militar e eles falam, nossa, olha ali, uniformes. E tem uniforme com peitinho pra caber a Sansa, né? Que conveniente, né? Poxa vida. Tomando. Eu dou uma nota, cara, eu acho que ele é pior pra mim do que Guerra Civil, mas é melhor que Batman vs Superman. Eu acho que eu dou um 6, acho que 6 tá bom. Do Guerra Civil eu gostei, mas eu não achei o melhor filme da Marvel. Com a melhor cena de ação. Que eles falaram que do aeroporto é a melhor cena de ação do universo, de não sei o quê. Eu não achei. Eu não achei nem a melhor cena de ação do filme, pra mim. Que pra mim a melhor cena de ação é no final lá do bunker. Pra mim a melhor cena de ação eu gosto da cena de perseguição, mas eu gosto dessa cena, cara. Eu acho essa cena muito boa também. Do aeroporto. A cena do bunker. Não, do aeroporto é boa, mas não é a melhor cena de ação de super-heróis. Não. Primeiro, é verdade. Tá todo mundo se segurando ali na porradaria. Todo mundo. Ninguém tá lutando de verdade na Vera, na porrada. Enquanto isso, na última cena, tá os três ali lutando na Vera. Um quer matar o outro quer se defender, quer correr, e o outro tá tentando defender o outro. Ali, pra mim, ficou bem legal a cena, assim, a porradaria. Dá até um medinho. Eu gostei. O vilão do filme, o pessoal reclamando do vilão do filme, eu até gostei, eu não achei tão ruim. Eu achei bem merda, cara. Achei bem eu gostei porque eu achei incrível. Não é aquele negócio do cara que ele ficou com a roupa grudada no corpo. Porra, caguei pra roupa que grudou no corpo. E pra o cara que ele vive até hoje, o cara que é o pessoal. Não, eu gostei dele porque ele usa inteligência, ele não usa nada mais do que isso. Engraçado que... O plano dele é parecido com o do Lex Luthor. Não, só que o dele dá pra você entender por que ele tá fazendo aquilo. Porque ele tem raiva dos heróis. O Lex Luthor é aquela coisa, ele tá com raiva. E por que ele tá com raiva? Não sei, ele botou jujuba na boca do outro cara lá. Ele é estranho. Porque ele é o Coringa. Mas esse cara dá até pra entender. Eu só não acho que ele devia ser chamado de Barão Zemo. De Barão Zemo não, de Zemo. Ele poderia ter chamado de Juca. Que acho que o pessoal ia reclamar menos, assim. A grande revolta foi ser chamado de Juca. É, sobre o Homem-Aranha, eu fiquei emocionado com o Peter Parker, do garoto, assim. Sim, deu uma emoção. Sim. Porque, porra, finalmente é o Peter Parker que eu conheço, assim. Porque do primeiro, do Tobey Maguire, era aquele cara de 40 anos interpretando adolescente. Era meio estranho. Ele era um merdão, tinha cara de merdão, mas era um cara de 40 anos. O do espetacular, o Homem-Aranha lá, o Girafudo lá, era o Charlie Brown. Ele andava de skate, pegava as menininhas, não era o Peter Parker. Esse aí é o cara fudido que pega computador na rua, faz sucata, tem um uniforme merda, assim. Falei, porra, esse aí é o Peter Parker. Computador, viu? É, eu gostei. Eu gostei da interação dele com o Tony Stark, eu achei divertido, e a Tia May eu pegava fácil. Mas é isso, eu dou 8 pra Guerra Civil, acho que é um bom filme. Não entra no meu top 3 ainda do filme da Marvel. Acho que foi um pouco cedo lançar ele. É que, pelo que falaram, né, o pessoal se assustou com o Batman vs Superman e quis lançar logo Guerra Civil. Eu achei um pouco precipitado ainda. Aí o Pantera Negra é muito foda. Não é Guerra Civil, só nisso, né? Simples. Vamos lá, é Guerra Civil, mas é porque você entende por que não é a Guerra Civil dos quadrinhos. Até porque tem um monte de direito espalhado por aí. E que também seria cara pra cacete fazer. Ah, um problema, Yuri, é que não teve guerra. Era só uma briga. Ali não é uma guerra. Não é uma guerra. Mas é que civil, tá. Cara. Querendo ou não, a guerra civil aconteceu também. Cadê a briga, pô? Não, mas aí teve toda uma. Várias batalhas, eles escondidos. O cara caçando outros. Ali é uma guerra. Eles estão sendo presos, estão sendo soltos. É porque, claro que no filme não dava pra tomar tanto tempo assim. Eu acho que deveria ter sido dividido, porque aí sim daria pra explorar direito e colocar mais heróis. Até dava, se você deixasse mais tempo, deixar pra depois. Eles foram apressados, eu só acho isso, assim. Dá pra fazer outra coisa. Verdade. Deixa a Marina. Nota 8. Ainda prefiro Vingadores, o Soldado Invernal e Vingadores 2. Assim. Eu prefiro. Eu vi o Angry Birds. Também. Olha aí. Eu comentei o Angry Birds, Yuri. Comentei. Não, ainda não. Comentei. Ainda não. Comentei sim. Comentou? Eu usei a filha de uma amiga da minha namorada pra gente ver ele sem vergonha. Não é um filme ruim. É que é um filme pra criança. Ele não é ruim. Mas ele é um filme pra criança. Ele não é um filme da Pixar que dá pra você, adulto, gostar do filme. Só, ele não é ruim. Eu acho que é essa a melhor definição. Os porcos são claramente Minions. Eles pegaram o modo Minion totalmente e botaram nos porcos. Uhum. E o pássaro vermelho gigante é o melhor personagem de todos. Porque ele só tem... Tem mais fala que Superman. Enfim. Não tem, cara. Porra, vai ficar com essa babaquice, tipo, fala do Superman. Vai vir. É que enche o saco. Vai virar um padrão agora. É um padrão internacional de medida. Claro que enche o saco. Eu voltei a assistir animes depois de quase 2 meses aí parado. Eu assinei o Crunchyroll, agora que eu tenho dinheiro. E tá legal, cara. Eu tô vendo o RE0 lá. Que eu gosto mais do que deveria, porque ele é meio piegas. Ele é bom, cara. Eu não sei se vocês estão assistindo. Sim, é que ele é meio piegas, às vezes. Eu não sei. Eu achei meio piegas, eu não gosto muito do protagonista. Mas eu tô até gostando, eu tô gostando bastante. É que o protagonista assim. é um Hikikomori que não é um Hikikomori, é bizarro. Não, ele é meio forçadão, assim. Mas aí tem cenas, tipo, dele botando o colo lá no... Ou botando a cabeça no colo da wife. Ali é uma cena bonitinha. Uma cena legal. Aí eu acho divertido. E tô vendo o Joker Game também. Tô gostando bastante. E Boku no Hero, né, cara? Não, Boku no Hero eu leio mangá. Não tô assistindo anime, não. Ah, tá muito bom o anime. Tá muito bom. É complicado porque o anime me incomoda porque eu... O traço do mangaka é muito bom. E no anime tá meio simplesão o traço dele. É só ver aquele vilão das mãos lá. No mangá você se sente nervoso com o traço do mangaka, porque ele bota tudo rachurado, bota bem, bastante detalhado o rosto dele. No anime é só o cara com um fundo roxo, assim, e acabou. É, é ele ali. Sei lá. Ah, então tá na hora de ler o mangá. Eu perdi todos os meus saves de jogos, eu perdi todos os meus jogos, então não vou comentar de jogo. Eu só comprei o Phoenix Wright de 3DS, que são os três jogos do Nintendo DS, uma compilação pra 3DS. Eu joguei o comecinho do primeiro, por causa do anime eu já sabia como solucionar tudo, então eu passei rapidinho assim do tutorial. Olha aí. De boa. Mas é isso. Objection! É, nada mais? Nem filme, nem quadrinho, nem outro tu fez? Ah, é que eu não lembro mais que eu vi muita coisa, cara. Eu vi Game of Thrones, acho que eu não cheguei a comentar de Game of Thrones aqui. Não. É, só, porra, como sair do livro fez bem pro Game of Thrones, hein? É verdade. Eles, cara, finalmente... que temporada, hein? Eles finalmente avançaram as coisas. Na quinta temporada, como eles estavam ainda segurando pra terminar junto com o que tem no livro, eles seguraram totalmente a história. Agora, velho, agora soltou tudo. Agora soltou as pregas. Tem gente se encontrando com as pessoas finalmente. Então tá excelente, cara. Como já diz, tá morrendo gente que nunca morreu antes. É. Pra mim tá sendo talvez uma das melhores temporadas aí. Pra mim tá sendo. Eu acho que é a melhor temporada, cara. É, até agora melhor pra mim. Eu só tenho alguns problemas com a área demolidor lá. Toda a parte da área demolidor, eu odiei aquela merda. Aí depois toda a parte do Doppelganger, velho. Vai tomar no cu. Aquela mulher T-1000 lá. Nossa, cara, como é ruim aquilo, cara. A mulher corre igual T-1000, cara. Puta que pariu, é muito ruim. Aquela mulher é muito ruim. Mas de resto, assim, toda a temporada me agradou. Eu tô bem feliz, assim. Voltei a me animar com Game of Thrones, coisa que eu achei que não ia acontecer. Sim. Mas é isso. E você, Yuri? O que você viu aí de interessante nos últimos 15 dias? Eu vi algo que Vilásio me indicou faz muito tempo, me recomendou há muito tempo, que é algo incrível, incrível, Steven Universe. Tô acompanhando agora. É o máximo, cara. Todas as músicas, eu tô aqui com elas no computador, aí de vez em quando eu fico escutando aqui, eita, maravilha. Muito bom. Dando ênfase pra quando termina a primeira temporada e ele volta pra casa e, cara, é muito foda. É, mas terminei Steven Universe semana. Também bateu a depressão? Bateu a depressão com você? Não, é não, uma assim, coisa meio forte, né? Chegou lá. Cheguei lá. Tu bateu uma depressãozinha porque a maldita da França lançou 3 episódios seguidos e agora a gente tá tendo que esperar essa porra, filha da puta. Porra, você tá reclamando de ter episódios a mais. Porra, parabéns. Porque agora eu tô sem nada pra assistir. Uhum. Aí é foda, pô. Uhum. Aí, tipo, a culpa é da França, que lançou 3 episódios seguidos, e não sua de ter visto 50 episódios seguidos, né? É, França é maldita, não toma banho, é isso aí. Eu tô assistindo também então, já tô terminando já, finalmente. Depois de uma pausa que eu dei, tô talvez organizando pra gente jogar um MMO, né? Vamos ver. É, acho que foi basicamente isso essas semanas que eu tive aí. Não teve muita coisa, não. Vamos lá pras minhas coisas. Eu sempre anoto, então por isso que eu acabo lembrando, tá? Olha aí. É, mas tem muita coisa também, não. Então, pessoal. É, eu vou falar de alguns filmes, mas vou começar dizendo que eu terminei finalmente o anime Hyperpolice. Eu digo finalmente, porque eu acho que faz uns 4 anos que eu tava vendo. Mas finalmente, caraca, terminei. Eu gosto bastante, é um anime dos anos 90, que tem aquela pegada de ser anime meio policial e tal, só que é num futuro meio... não sei dizer se eu posso chamar de cyberpunk, talvez seja uma coisa meio cyberpunk com monstros, né? Porque é um futuro em que o reino dos monstros e o reino dos humanos, eles acabaram se unindo, né? Então, é um anime que muitos furries com certeza vão gostar. Enfim. Oi. É um anime legal, eu acho que vale a pena dar uma olhada quem curte animes policial. Ah, lembrei de negócio depois quando você terminar o comentário. Eu vi Zootopia. Agora que você viu Zootopia? agora. E eu não achei tudo isso. Só pra complementar. Eu achei. Eu descobri tudo. Antes do filme mostrar. Você, tudo que ia acontecer, eu já sabia que ia acontecer. Você, é impressionante. Você ouviu que. Que a gente falou, né? Tal, no cast. Que o grande marco de Zootopia é o visual, né? Você não achou o visual também nada disso, né? Nada demais, de verdade. Achei a ideia da cidade legal, mas de resto. E a piada do nudismo não faz sentido. Sim, sim. Tudo bem. Porque não aparecem as partes dos animais, então não faz sentido. Uhum. Eles podiam ter botado tipo uma planta na frente. Pois é. Tá pelado, mas tem alguma coisa. Só curiosidade, você viu o trailer Honestos de Zootopia? Hã? Eu tô muito atrasado com. Eu só tô vendo o meme do Kleber Bambam na internet, cara. Tudo bem. Tudo bem, só isso que eu tenho visto, cara. Tá difícil. Então vamos tá lá. Tá saindo um monstro, pô. Vamos continuar aqui. Ok. Eu vi um filme bem bacana com a Julia Roberts e o George Clooney chamado Jogo do Dinheiro, que é um filme em que basicamente um cara invade um programa de TV que fala sobre finanças. E esse cara meio que... ele causa todo um... vamos dizer assim, ele ameaça matar as pessoas lá, a não ser que os caras consigam de alguma forma resolver o problema, porque ele apostou numa ação lá que todo mundo dizia que tava bem pra caramba, todo mundo sabe ganhar dinheiro pra caramba, e do nada, muita gente perdeu milhões com essa ação. E a trama é legal porque ela desenrola pra um lado que quando você começa a assistir, você não faz a mínima ideia de por onde aquilo vai. Então, é um filme bem bacana, vale a pena. É um filme que muita gente nem olhou pra ele. E, por acaso, é um filme bacana que, infelizmente, ele veio numa época de muitos filmes blockbusters, né? Então, acabou que ficou de lado, né? Aí fica aí, O Jogo do Dinheiro. Eu vi Alice no País das Maravilhas 2, do Tim Burton. Eu não sei se é do Tim Burton mesmo, mas eu acho que é o visual mesmo, a mesma galera. Então, eu achei melhor que o primeiro. Provavelmente porque eu não me... Não é muito difícil. Não, mas provavelmente eu achei melhor do primeiro, porque como eu já tava... Eu fui assistir pelo visual. Eu acho o visual do Alice maneiro, sabe? Eu gosto da brincadeira visual que o Tim Burton faz. A história é fraca? É, eu acho fraca, né? E desse não é muito melhor, mas o visual do filme continua muito maneiro. E a parte do Sacha Baron Cohen, que é toda a parte do tempo, do tempo em si, né? Que mostra como é que ele trabalha, minuto, segundo. Tem uns minions lá dele, que são os minutos, segundos, horas. E, tipo, toda essa parte ficou muito maneira, assim. Eu achei que visualmente o negócio ficou muito legal. O roteiro não é muito mais impressionante do que o primeiro, não, tá? Vou te falar, se você vai pela história, então esquece. O filme não é muito melhor que o primeiro nesse sentido, não. Mas é isso, assim. Eu não saí triste do cinema, vamos dizer assim. Eu não esperava nada e ele me entregou exatamente o que eu esperava. Com um visualzinho um pouquinho mais legal. Eu vi Warcraft. E Yuri, você lembra que no cast passado a gente falou muito sobre filmes e jogos de videogame, como seria legal se eles fossem de animação, como seria legal fazerem filmes de animação mesmo, né? Já que tá difícil fazer filme com pessoa de verdade, tomar coragem, vergonha na cara, fazer de animação. Então, a impressão que eu tive com Warcraft foi exatamente essa, sabe? É muito legal os orcs, o visual, tudo isso, mas... quando você coloca do lado os orcs e as pessoas, fica estranho. Em nenhum momento fica natural. Não é natural, sabe? Simplesmente não é natural, sabe? Ou você faz uma coisa zoada que nem Roger Rabbit, ou você faz só um ou só outro. Infelizmente, não ficou legal, na minha opinião, assim. A história em si já não é essa escritora, mas tudo bem. Eu acho que ok e tal, tem um monte de easter egg, o caramba 4... Tem easter eggs que até eu, que joguei muito pouco Warcraft, entendi. Então, tem easter egg pra caramba. Mas é muito estranho, cara. É muito estranho, sabe? Os humanos do lado dos orcs é muito estranho. Não, não fica natural. Não fica. Ia ser um puta filme se fosse tudo CGI. Ou se, pelo que eu vi também, o problema é que os humanos não sabem atuar também, né? Não, mas eu nem eu não concordo com isso não, cara. Eu não concordo que os humanos não sabem atuar, não. É, a história, a história é rasa. Não, a história é rasa demais pra você criticar a atuação dos atores. A puta atuação dos atores e tal. Eu discordo. Eu gosto muito do cara que fala o humano principal, que é o cara que é o protagonista do Vikings. Eu acho ele um cara que atua bem, pelo menos no Vikings, né? Ele faz o mesmo papel. Tá? Quem viu Vikings é o mesmo papel, basicamente. Só que com a armadura escrota dos personagens de Warcraft. E tem outros atores lá que eu conhecia também que eu acho ok. Só o filme é raso demais pra exigir muito da atuação deles. É só isso. É, de acordo com as pessoas assim, que eu conheço que jogam mais Warcraft e esse tipo de coisa, eles disseram que é um filme bom, mediano assim, só que como isso é a história do 1, a história do 1 não é lá essas coisas, saca? Uhum. Então só no 3 que vai ficar boa a história, eles falaram. Aí... Você se lembra o lance que eu falo sempre sobre videogame sendo puta preconceituoso? Sim. Que, tipo, histórias de videogame não são legais. Eu não, não é que histórias de videogame não sejam boas. Eu acho que elas são... As melhores histórias de videogame são feitas para videogame, sabe? Não dá pra você pegar e traduzir pra uma outra mídia e achar que vai ficar bom. E Warcraft não é isso. Não vai, tá? Tem livros de Warcraft. Mas esses livros não tratam exatamente da história do jogo de Warcraft. É bronca. O próprio Undertale, que eu vi que o Yuri adora e tal. Dizem que a história do Undertale é foda e tal. Mas imagina se não fosse você interagindo com os personagens. Não seria a mesma experiência. Não dá pra traduzir a mesma experiência. É verdade, não seria. Não seria. Você quer fazer? Beleza, usa o universo, faz uma outra história. Eles tentaram contar uma história de início. Não é mesmo a história do primeiro jogo em si, mas é uma história de início pra franquia Warcraft. Baseado no que tem nos jogos. Eu não sei. Pelo que eu li bastante, é que me parece muito que ele quis fazer muito filme pra fã e esqueceu do resto. E esse foi o problema. Eu não sei, eu não sei, eles não porque... tinham história pra contar dentro daquele universo. Ah, eu não concordo muito, não. Tem sim, não é cara. Que não tem história pra contar tem, dentro do universo de Warcraft, não é isso. Eu tô dando dentro dessa lógica de tipo, vamos contar a história agora de como os orcs conheceram os humanos. Eles conheceram. A história se passa em 20 minutos, os humanos conhecem os orcs. E aí? Eles arranjam desculpa pra seguir. Só isso. Basicamente. Não, tem história sim. O primeiro jogo do Warcraft, o subtítulo dele já era Orcs e Humanos. É. então, era basicamente isso. Era, só que tinha muito mais coisas, saca? Tinha você indo. Se você era do lado dos Orcs, você tinha quest pra lá, quest pra cá, você conhecia a história de um. Não, o Warcraft é legal. Eu gosto disso, essa divisão ganha... de raças e cada um tem alguma coisa. Os Orcs não são. São seres burros e malucos que querem matar. Eu acho isso maneiro pra caralho. Eu acho que dá pra contar histórias do mundo de Warcraft. Sim. Dá. Eu acho que você não precisa contar a história que já tem no jogo. É só isso, tá? Agora, aí que tá. Eles focaram muito no... O visual tava bonito e tal. Beleza. Eles focaram muito em outras coisas e eles acabaram... não estabelecendo personagens. Então, algumas coisas acontecem com os personagens que acontece uma coisa assim impactante e você faz. Ok. E a história segue. Mas a grande maioria eu concordo que a grande maioria dos jogos não tem uma história boa, mas é porque às vezes também os caras querem fazer filme de jogo que não dá, né? Super Mario aí. Mas eles fazem a mesma coisa com o quadrinho, cara. tipo... Que graça a Nintendo, vai. X-Men é a era do apocalipse. Por que, que eles não pegam uma história boa dos X-Men, né? Pra contar. Ah, foda-se. É que tem gente que gosta dessa porcaria do apocalipse, né? Então, fazer pois o quê? Mas o... é muito caro pra ir pra seguir. Por exemplo, dá pra fazer fácil um filme de The Last of Us, por exemplo. Se você... Ah, você... Suas decisões e tal. Na verdade, se você pegar The Last of Us e só ver as CGs, ele já é um puta de um filme. Isso. E eu acho tranquilo de adaptar, assim. Então, tem alguns jogos que dá pra fazer isso, tem outros que não. Eu acho que Assassin's Creed, por exemplo, dá pra ser um filme bom. Eu ainda tô torcendo. Não, eu gostei dos dois trailers que saiu aí. Eu também acho que é um filme bom. Mas, assim, meu questionamento é... Você tem um universo muito legal, muito desses jogos tem um universo muito bom pra trabalhar. O próprio Assassin's Creed meio que vai fazer isso, né? E você pode criar em cima, dentro desse universo. Eu vou recontar uma história que você já pode acompanhar numa mídia pronta para aquela história, pro jeito como ela vai ser contada. Eu não sei se precisa, sabe? Mas aí é que tá. Eles fazem pra filme já pra aumentar a gama de pessoas que vão assistir o filme. Mas assim, é porque assim, se você faz a história de uma franquia, você automaticamente chama pessoas pra aquela franquia. Você não precisa contar a mesma história que foi contada no lugar X, por exemplo. É porque é complicado, sei, porque nem todas as pessoas jogam, cara. Complicado. Eu não sei, é porque eu acabo pegando muito, por exemplo, de que animações fazem. Muitas animações que pegam baseado, sei lá, em quadrinho, em livro, sei lá o que for, eles pegam aquilo lá, exploram o que tem, mas fazem coisas próprias. Eles não fazem igual como tá lá. Então, tipo, eu não sei se eu concordo, porque filme pra livro, eles pegam o livro e fazem o filme baseado no livro. É, fazem uma porrada de adaptações, né? Mas mesmo assim, a história tá ali. Como no filme do Warcraft, tá lá uma porrada de adaptação. Mas tá ali o centro da história. Entende? Não, é complicado, não sei. Realmente eu não. É porque, por exemplo, meu pai nunca vai jogar Warcraft na vida dele. Sim. Mas aí ele pode ver o filme que tá com a história do Warcraft. E achar até legal, saca? Entendi. Tem gente que não leu, nunca vai ler o livro e pega o filme pra ver. Eu mesmo nunca li Game of Thrones e eu agradeço até hoje, Carlos. Nesse ponto eu tenho que concordar. Então, não sei, eu acho que talvez só precisam fazer filmes de jogos melhores. Só isso mesmo. Eles só precisam aprender a fazer como foi com o gênero de super-herói, né? Eles têm que aprender como adaptar. Super-herói, eles não sabiam fazer filme de super-herói até pouco tempo atrás. E aí começaram a aprender e começaram a lançar. Também não concordo com isso, mas tudo bem. Por quê? Porque o filme do Quarteto Fantástico lá da década de 90 era excelente. Não, mas o filme do Superman dos anos 70 supria a necessidade da época. Não concordo. Tá, o filme do Superman, eu vou tirar o filme do Superman e do Batman. Isso porque eu tô considerando só o primeiro e o segundo filme do Superman. Tudo bem. Os outros não a gente considera. São dois filmes, cara. São dois quadrinhos. Não, tá dizendo, fizeram. Tô dizendo isso, não foi até pouco tempo atrás. Se for falar depois eles de videogame... Se depois eles perderam a mão, aí foda-se. Se for falar de videogame, eu acho o filme do Silent Hill e do Resident Evil legais. Sim. Não quer dizer que eles sabem como adaptar. Assim, o Resident Evil nem tanto, não, mas Silent Hill 2... Não, o primeiro filme do Resident Evil é legal. Não. Silent Hill 1, ele foi bom. Ele foi bom, apesar de ter muita adaptação. O Silent Hill 2, ele foi muito bem adaptado, apesar de ele ter sido muito fiel. Ficou uma merda a história. Eu não sei, eu não vi. Cara, é muito bom, é bom. Basicamente, pode não ver. Enfim. Mas é isso. Vamos... Continuando. Último, eu vi Tartarugas Ninjas 2, que é bem melhor que o primeiro, muito óbvio. Ah, cara... No difícil não ser. Mas, cara... É porque é Tartarugas Ninjas. Vamos pegar o conceito das Tartarugas Ninjas por si só, já não é essas coisas todas. É um conceito infantil, sabe? Se eu fosse criança e tivesse vendo. Se esse filme fosse ver quando eu tinha 10 anos de idade, eu ia me amarrar. Ia achar, puta, é o melhor filme de todos os tempos e tal. Mas assim, eu achei divertido, achei, porque eu tentei pegar um pouco daquele espírito de criança, e eles mesmo tentam pegar um pouco daquele espírito maluco que era o desenho animado, botaram Bebop, Rocksteady, botaram Krang e tal, sabe? Botaram esses personagens absurdos no cinema e usaram, fizeram uma grande galhofa. Foi diferente do primeiro filme, que eles tentam levar a parada pra um lado sério. Nesse filme fica bem claro que não, sabe? Eles estão nem aí, eles só querem fazer uma coisa divertida. E nesse ainda quesito, bem. Legal. Eu realmente não achei ruim, cara. Eu me diverti bastante com o filme. Não é um filme incrível e tal, mas não tem como esperar um filme incrível das tartaruguinhas. É, eu tava relembrando recentemente, escutando o podcast lá, o podcast do Tartarugas Ninjas 2. Cara, que filme ridículo! Eu não sei porque eu gostava, o filme é ruim pra caralho. Sabe? O 2? O 2 é ruim. O 2 é ruim. O 3 eu me amarro até hoje. O 3 é nojento, cara, desculpa. O eu me amarro pra caralho no 3. Samurais, cara, aprendendo a viver em Nova York. Samuraisão, cara. Sim. Foda, samuraisão, cara. Só seria melhor se tivesse Vanilla Ice dele. Aí seria excelente. Que teve no 2. Que teve no 2. É. Muito bom. Ah, mano. Go Ninja, Go Ninja, Go. É isso aí. Excelente. Muito bom. Mas, cara, eu não concordo muito com esse negócio. Ah, tartaruga ninja, não tem. Já viu o crossover das tartarugas atuais da década de 2000 com as tartarugas de antigamente? Não. É um especial, acho que de 30 anos. É um filme excelente. Eu tá acho que. Do filme de animação? É uma animação. Ah, esse aqui é. Esse eu vi. Cara, é um filme muito bom, cara. Sim, mas é um pra animação funciona, cara. É porque então, a animação não tem orçamento. É uma história boa. Ah, você quer fazer filmes de animação no cinema? Eu concordo, já falei mil vezes, sabe? Parem com essa coisa de que animação não dá dinheiro. O Zootopia tá aí, botou bilhões nos cofres da Disney, sabe? É uma animação. Uma animação com a história simples pra caralho. Tem animação com histórias muito mais interessantes. Sabe? Vai dar uma tapa na cara de todo mundo. Tô falando. O quê? A Nintendo vai dar uma tapa na cara de todo mundo. Não é porque a Nintendo tem dinheiro. Nem pra fazer console, cara. Eu tô na merda. Ele vai começar a fazer filme de animação. Ele já falou que vai fazer Mario. Já falou que vai fazer. Eu digo mais. O filme do Lego foi muito bem de bilheteria. Eu acho que o filme do Lego do Batman, que vai ser o primeiro filme do Lego de super-herói lançado no cinema. Eu também acho que vai fazer uma puta bilheteria. Olha aí, melhor que Avengers. Melhor que Avengers, top 10. E é um filme de Lego, ainda é um filme mega infantil, sabe? Você pode. Se a gente pode fazer filme de nerd hoje em dia, que antigamente não se podia fazer, porque teoricamente ninguém vai assistir, você pode fazer filme de animação também, cara. Então sim, se for pra animação vai funcionar melhor. Porque a animação você acaba... É, aceitando muito mais coisas que estão ali. Como eu disse, se o filme do World of Warcraft fosse todo em CGI, isso é um filme incrível. Não sei, eu ainda acho o primeiro filme da Tartaruga Ninja legal. O antigão lá. É legal. Apesar de você conseguir ver o rosto do ator atrás da máscara e ficar assustador quando o bicho abre a boca. Mas aquele filme legal, que é legal com muitas ressalvas. Eu acho legal, eu acho isso. Aspa pra cacete. É um filme com muitas aspas. Mas enfim. Foi isso que eu vi. E... De 1 a 5 samurais de Nova York do tempo antigo. Qual nota você dá pra esse Tartaruga Ninja? Pro 2? Eu dou. Caralho. Eu dou 3 samurais. Olha aí. Porque eu fui com a expectativa lá embaixo, tá? Então também admito que isso melhora. Mas se eu fosse uma nota mega honesta, eu daria 2 samurais. Pronto. Olha aí. Enfim, vamos para as informações sobre a E3 2016. Caros ouvintes, agora vamos falar sobre a E3 2016, né? Foi um evento que acabou, foi, acabou e ainda tá rolando no momento da gravação. Eu acho que ainda tá rolando. Deve ter mais um acho dia. Acho que tá rolando aí. Ainda. Deve ser, por aí. Mas enfim, está rolando então. É, ah não, E3, acabou obviamente. Hoje, acabou hoje. Ah, então acabou pronto. Hoje. É, informações aí. No dia dessa gravação acabou de acabar o E3 2016. E nesse exato momento. Falar sobre coisas que aconteceram lá, principalmente sobre jogos, eu imagino, né? E quem vai falar principalmente disso é o Yuri e também o Luke deve falar um pouco, não sei o quanto ele acompanhou, né? Aquele disco que está acompanhando até memes falar... de internet, memes do Bambão, né? Então não sei. E eu vou falar por cima, assim, eu vi trailers de jogos. Eu não vi muita Falei. Coisa. Eu vi, pronto, eu acho que de coisa de hardware, eu vi que estão lançando a versão new lá do Xbox, que nem vão fazer pro PlayStation. Que vai rodar 4K e o caralho é 4. Teve até uma discussãozinha que disseram que ia ter jogos exclusivos, depois disseram que não, e por aí vai. Já viu a história do escorpião e a tartaruga? Qual que é o nome do projeto lá do Xbox? Ah, tá, né? É... Pois é. Mas enfim, a Microsoft é incrível, né? Ela começa a apresentação mostrando o novo Xbox Slim. É, escorpião e sapo, só pra avisar. Xbox Slim, que é $299 e tal. E no final da apresentação ela fala, não, esses consoles são uma merda porque esse aqui vai ser foda. Esse aqui vai ser muito melhor, vai rodar 4K. Quer dizer, foda-se Slim, assim. Né? Isso é um lixo comparado ao Scorpio lá, fodão. A tecnologia hoje em dia acaba numa velocidade incrível. Numa apresentação já tá defasada a tecnologia do Slim. A minha dúvida é a seguinte, né? Baseado principalmente no ano passado. E o HoloLens? Já rolou? O HoloLens eles estão segurando porque eles acham que ainda a tecnologia não tá pronta pra ser lançada. É. Nem apresentou nada. Tá tão morto quanto o Kinect, por enquanto. Ok. O pessoal tá vendo que vai dar merda. Mas enfim, da E3 eu via eu vi o trailer dos jogos e eu vi a apresentação da Sony, que foi o único que deu pra chegar em casa e assistir ao vivo. Assistir a apresentação gravada é um saco. Puta, são 2 horas e meia assim que você vai parar pra assistir. Como tá ao vivo, você tá na empolgação pra ver ao vivo, aí dá pra assistir. De jogo que me chamou a atenção foi o Zelda, o Breath of the Wild. Não tinha como não Breath mostrar, né? Já que fizeram 2 dias inteiros só disso. Ficou. Foi incrível. Eles praticamente jogaram o jogo todo, né? Só... É. Que boa, né? Ele parece um Skyrim do Zelda, assim. Ele tem uma porra de coisa pra fazer, tudo um monte de coisa diferente, bem interessante. Sim. E não parece ser aquele Zelda clássico que sempre é Dungeon, Dungeon, Dungeon, Ganondorf. E acabou. Talvez por eu ter visto só uma parte do vídeo, eu achei um pouco vazio as dungeons, pelo menos, né? Só isso. Não chegou a mostrar as dungeons, saca? Tipo, o que mostrou até agora foi o ele no campo, ele coletando os suprimentos e tudo mais. Ainda não mostrou nenhum chefe, nem nada assim. A demo foi bem rápida. Foi rápida. Tu tá maluco. Não, assim, tá. Foi uns 30 minutos. 30 minutos? Foi 2 horas, cara. Foram 4 horas de jogo. Foram 2 horas primeiro e 2 horas no outro dia. Foi o dia todo. Como assim, Yuri? Ah, então eu sou maluco. Eu só assisti metade e fudei. Se eu tiver tarde, me fudi. Eu terminei ali no templo do tempo, é isso aí. Não, é porque normalmente nos jogos do Zelda são umas 8 dungeons pro jogo. Nesses são 200, eu acho. Então é. É, porque é toda Hyrule. Vai ficar mais vazio, claro que vai ficar mais vazio. Mas pelo menos fora das dungeons vai ter coisa pra fazer pra caralho, assim. Então eu acho que é interessante. Agora vai dar pra voar, velho, tá de boa. E também eu acho que a minha expectativa ficou tão baixa por causa de toda a apresentação de Pokémon que eu tava quase dormindo quando tava passando, que eu me empolguei mais com Zelda, assim. Que a de Pokémon foi inacreditável, cara, de chato. Puta que pariu. No que chata? Pokémon. E os filhos da. Ruim, e os filhos da puta ainda pegam o inicial de água pra me deixar com mais raiva ainda. Porque toda batalha de cara. Não acredito. Não acredito no que eu vi, não posso ser verdade isso que você tá falando. Como é que é isso, pegar cara? Corujinha, cara. Tem que pegar corujinha. Não pega aquele Pokémon de água. Pega a corujinha. O Pokémon de água vai ser vai ser um Pokémon água fada, pelo que eles estão especulando, pô. Vai ser foda. Cara, por mim ele podia ser Pokémon morto. Morrer essa porra. Mas da Nintendo foi só isso, né? Essa tristeza Eu vou dizer que eu não tive esse problema da chatice da Nintendo, porque eu tava assistindo uma live de um cara que ele faz gameplay de jogos de Pokémon. E ele foi, tava comentando, e acabou que ele ficou ultra animado com um Pokémon fuinha que apareceu na porra do gameplay, cara. Ele pulou, ele gritou, velho. Eu fiquei, caralho, é isso aí, meu irmão. Eu gostei do Pokémon fuinha também. Eu vou levar esse Pokémon. Cara, é só o Zigzagoon da geração, cara. Não tem nada demais. Cara, mas é um Zigzagoon que ele tem a habilidade Strong Jaw. Então fudeu, velho. Que é a habilidade que dá. E tem a cara do Donald Trump. Não é só sim, isso. Sim. Esse é o Pokémon. Mas só que ele dobra o ataque de ataques que usam a mordida. Então fudeu, meu irmão. Cara, é foda. Ah, fudeu nada. Você vai dar duas cidades e depois você já jogou ele de volta na box e nunca mais vai mexer nele, cara. Assim. Aí apareceu o Pica-Pau lá, que eu achei bonitinho, mas é o Pidgeotto aí da geração. Sim, sim. Mas pra mim, Pokémon é repetição, cara. É tudo repetição, assim. Eu não vejo. Não, depende. Nada demais. Vamos lá, que exagero. Eu dei uma animada com Pokémon X e Y por causa de virar 3D. Pra mim já tá igual, já foram três jogos na mesma engine. Pô. Mas teve uma grande diferença pra esse jogo do Pokémon X e do Y, cara. Por exemplo, a questão de mostrar os status do oponente, a questão do ataque, da defesa. Questão do tipo de Pokémon, cara, isso é algo inovador. Você capturar o Pokémon, você tem que capturar pra saber qual é o tipo dele, que dava raiva. Agora não, agora você tá lutando, Yuri, olha o tipo, de boa. No fim, o jogador civil, ele só vai usar os ataques mais fortes e não vai saber de status, cara. Então, sei lá. Não, o vai mudar o muito pra jogador civil. É verdade, pra o civil talvez não, mas tipo. Vamos lá, pra alguém que já jogou os anteriores. Ou você olha, vamos lá, nem os status, mas você olha o tipo. Você já sabe qual é o tipo. Você sabe que ataque você vai usar. E ele diz que se é super efetivo ou não os ataques agora, tá muito bom, cara. Teve grandes inovações. É. Pra mim a maior mudança nesse Pokémon é que ao subir a ladeira a movimentação dele muda. E é isso. Sim, essa coisa nova do Pokémon. Incrível. A apresentação da Microsoft. Eu sei lá, os jogos da Microsoft não batem com o meu gosto, assim. Nada, qualquer coisa, que me apresenta pra mim é qualquer coisa. Tirando o Gears of War, que eu sempre quis jogar, resto, assim, nada muito que me apeteceu. A única coisa legal é que agora, né, todo jogo da Microsoft vai dar pra jogar no Windows 10. Então quem tem o Windows 10, quiser jogar um Gears of War 4, pode jogar. Aí, felicitações. Opa, que atividade boa, cara. Que coisa legal. É. O único problema é que é só na história da Microsoft. Eu ainda não sei se eles vão lançar na Steam. Porque, por enquanto, por exemplo, Quantum Break, que é o jogo que eles lançaram agora, só na história da Microsoft. Não sei se vão mudar isso por enquanto. A Microsoft tá querendo expandir mais pra o PC. Porque ela viu que o público de PC é muito gigante, cara. É algo que é só você aprimorar o seu PC que tá bom, você não precisa comprar um console novo. É, da Bethesda, não teve nada muito interessante, tirando o Quake novo, né, que parece bem legal. Bem legal? Não parece não, né? Foi só um trailer cinemático, mas eu achei legal, assim, achei divertido o trailer cinemático. Joguei muito Quake na Lan House, fiquei animado. Pra mim... O resto foi mais DLC coisa. De jogo que tá por aí... Então, o Skyrim mesmo. O Skyrim que vai ter uma nova. Mostrou vai ter o MMO. Mostrou um novo jogo de cartinha lá? Não? Também? Não. Teve dois jogos de cartinha nessa E3. Teve, jogo de cartinha do Elder Scrolls. Teve sim. Mas é, qualquer sim, coisa. É não dá pra bater. Coisa, eu tô falando. Não dá pra bater o Hearthstone. Não. Infelizmente. Ah, sim, do Quake. Eu vi o vídeo do Quake, eu achei maneiro, também achei maneiro. Sempre foi muito ruim Quake. Sempre foi muito ruim Quake, mas achei maneiro, cara. Se der pra ficar correndo e pulando, é Quake. Já vale a pena. Exatamente, é Quake. Maravilha, maravilha. Grande Quake. Faz tempo que eu não jogo. Outro que eu lembrei agora, jogo da Microsoft, foi o We Happy Few. Que é um jogo que o pessoal tem uma máscara branca no rosto. E que o cara vai bater na pinhata e a pinhata começa a sangrar. Eu achei muito foda. Depois eles mostraram mais. Tá? Eles têm vídeos de gameplay a mais desse jogo, que eu dei uma olhada. E eu não sei, eu achei estranho só. Eu achei maneiro pra caramba. Confuso. A pinhata sangrando foi da hora. Acho que confuso define. Confuso define. Que mais? A Ubisoft. A Ubisoft foi uma das apresentações mais fracas dela que eu já vi, assim. Sim, sim. Eu não lembro de nada que me animou tanto. Watch Dogs 2, assim. Teve Watch Dogs 2, né? Teve Watch Dogs 2. Mas é que o primeiro decepcionou tanto. Que parece igual, né? O primeiro foi uma mega decepção, porque você só apertava o triângulo e acabou, fim de papo. Isso, cara. O único jogo mesmo que eu tô quase comprando a pré-venda que foi o South Park. O rachado. Porra, The Fracture Butthole. Caralho, que foda, velho. Eu tô maluco pro próximo South Park. O trailer fazendo piada sobre as fases 1, 2, 3 da Marvel foi excelente. Sim, assim. Porra, excelente. Falou, não podemos botar um herói negro na fase 1, tem que ser só na fase 3. E esse cara discutindo por que ele pode e tal. Eu achei bem engraçadinho. Tem que falar da quantidade de classes, né? Que aumentou pra cacete. No primeiro jogo. Vocês jogaram o segundo? O primeiro. Esse é o segundo. Esse é o segundo. É porque mostraram. Esse é o segundo. Ano passado mostraram também um vídeo, né? Então eu pensei que esse já era o terceiro. Sim, sim. Não, esse é o segundo. Foi tipo. Olha, tá chegando. Ah, tá. O primeiro, ele só tinha 4 classes. E tipo, ficou meio repetitivo a jogabilidade depois de quando sair a primeira. E esse segundo jogo, cara, gente pra cacete. Tinha 4 classes, mas na verdade só tinha uma, né? Porque você tinha que escolher o judeu. Você que não escolheu o judeu, você está errado. Sim, sim, sim. Pra primeiro jogo, você tem que escolher o judeu. Eu ainda não joguei, né? Mas eu pretendo escolher o judeu. Por favor, tem que ser judeu. As pessoas e agora, né, olhando pra gente. E o comentário de Cartman, pra sua escolha, é a melhor coisa que tem. E fica a dica aí, se você comprar o cu rachado aí na pré-venda, você ganha o primeiro jogo de graça. Olha aí, então olha aí. Então você tá comprando 2 jogos por 1. Retrocompatibilidade atacando a 1000. Retrocompatibilidade no PC, né? Porque é a melhor plataforma. Vamos lá pra jogar esse jogo, com certeza, velho. Muita gente já disse que quebrou o controle da PV quando tá jogando essa porra. E aí chegamos na minha querida, maravilhosa Master Blaster, melhor de todas, a Sony. Eu sou sonista. Eu sou sonista mesmo, não escondo isso. A única coisa que é ruim da Sony. Não, é assim, eu não que falo, eu sou sonista, mas. Você já comprou o PS4? O último videogame da Sony que eu tenho é um PlayStation 2. Só que os jogos da Sony são os que mais batem com o meu gosto, Vilado. Então, a gente não joga. Que a gente não joga. Mas eu vejo vídeos. Eu vejo vídeos no YouTube. Eu zerei The Last of Us pelo YouTube. É isso aí. Eu zerei Uncharted 4 pelo YouTube, porra. Vocês viram pessoas jogando, pessoal. Aceitem isso. Vocês viram de vídeos de pessoas jogando. Eu vi o The Last of Us pelo versão filme. Então eles cortam toda a parte de gameplay. Eles só deixam a parte de CG ou parte de conversa importante dentro do jogo. Então eu zerei o The Last of Us assim. Olha aí, cara, que foda. Eu já vou ver essa parte aí. Mas enfim. começou vocês com... Vocês viram pessoas jogando. Vocês viram pessoas jogando. Não tô dizendo que é ruim, mas vocês não zeraram. Só isso que eu ia dizer. Eu zerei, problema... você não pode tirar essa experiência de mim. Uhum. O problema da coletiva da Sony Uma dúvida. Quantas horas o jogo de o Last of Us tem? O filme? O que você viu? O filme é 3 horas e meia. 3 horas e meia. Você acha que realmente a pessoa não errou ao ponto de terminar o jogo em 3 horas e meia? Não, ele não zerou. Eles cortam toda a parte de gameplay. Tirinho. Tiro e zumbi, não tem. É só a parte então de conversa. Então vocês viram o filme. Mais um motivo de vocês não terem zerado. Eu zerei. É, enfim. A coletiva da Sony... O único problema é que não são jogos pra esse ano. Eles são jogos sem data na maioria dos casos. Mas mesmo assim, eu quero isso. Eu quero ver jogo. Eu quero que você me venda o jogo e eu fique esperando ele por anos. Assim. É isso que eu quero. Eu quero me empolgar. Eu quero achar videogames uma coisa maneira, de novo. Então começou logo com God of War 4. Chutando bundas. Ele é espetacular, eu gosto muito do 1 e do 2, eu não joguei o 3, mas a forma como ele apresentou o Kratos, os gráficos inacreditáveis, assim, eu achei excelente, cara. Muito bom. The Last Guardian deram a data do finalmente, né? Eu só vou acreditar quando tiver a caixinha aí, que eu duvido que vai sair. Eu quero só dizer que eu também achei maneiro. Eu ainda acho que vai ficar. Também achei maneiro. Sim. Esse é um God of War que dá muito. Eu ainda acho que a gente não vai jogar com Kratos. A gente não vai jogar com Kratos. Eu acho que a gente vai jogar com o menininho lá. Eu vou te falar que esse deu vontade de jogar. Eu tenho um problema com a franquia. Eu não acho essas coisas todas, a franquia de God of War. O pouco que eu joguei, eu achei... ok. Eu já acho o contrário de você, Luke, porque eu acho que esse garoto não vai durar até o fim do primeiro estágio. Não sei. Eu preferia não jogar com Kratos. Eu não quero mais jogar com Kratos. Eu quero jogar com personagem novo. Não, eu quero jogar com Kratos. E eu quero jogar em diferentes culturas. Eu espero que a próxima cultura seja egípcia. E eu quero chutar o cu de Anubis. Eu tô falando que eu quero jogar porque eu vou comprar um Play 4 ainda, tá? Dessa vez eu não vou zerar pelo YouTube, não. Então, porque, pô, o Zelda foi foda. Teve outro que deixou a gente de queixo caído, como no ano passado deixou o Final Fantasy e o Shenmue, que foi o Resident Evil. Porra. Que eu tava tentando entender que jogo era aquele, né? Aí apareceu o 7 na tela, eu falei, ué, o nome do jogo é 7? E era Resident Evil 7. Puta que pariu, que foda, velho, achei muito da hora. É um jogo que eu nunca vou jogar, porque eu vou me cagar de medo. Mas tá aí, achei maneiro. Sim, dessa vez você vai se cagar de medo, não vai ser só um jogo de ação, vai ser foda. Vai ser muito bom. Teve um jogo do Kojima... E é uma das coisas mais bizarras, inacreditáveis do mundo. Que o cara tá segurando o bebê recém-nascido, o bebê some, e as patinhas fazem coisa no corpo dele. Que porra aquela, né? Que maconha forte que ele usou. Mas é impressionante o gráfico do personagem, do cara lá do Walking Dead lá. Pô, aparece um filme, velho. O Uncanny Valley, assim, ele não aparece. É impressionante, cara. Ficou muito bom. Tem mais de apresentação? Teve o Homem-Aranha. Tem, Homem-Aranha, cara. Foi legal. Achei que foi tão rápido, cara. Achei que foi tão rápido que eu... Mas o gráfico que mostrou, puta merda. Eu pensei que era um filme, porra. Não, fora não que a produtora... A produtora é boa. Ele... Parece que não vai ser só mais o Caça-Níquel. E deve estar no pacote incluído da Sony. Com as franquias da Marvel, né? Deve ter pegado assim pra ter a exclusividade no videogame, talvez. Porque não falaram que vai sair no Xbox. Então, sei lá. De conferência, esses são os jogos que mais me interessaram. Tem mais algum, Yuri? Você se interessou assim? Vamos lá. A gente teve. Bem, outro que me interessou. Mesmo tendo vazado muita coisa, ainda funcionou a E3, saca? Não foi prejudicada, apesar que algumas apresentações foram, como por exemplo a da Ubisoft se fudeu, não tem nada. A da E3 também foi pro inferno. A da Eternal, a da EA também foi pro inferno. Acho que sempre tem aquela empresa que ela ganha a E3, né? Ela ganha. Ela, vamos dizer que ela foi a melhor. Eu diria que esse ano a melhor foi a Sony, cara. Ela foi sem dúvida. Ela chutou balde. Já o segundo ano seguido que ela ganha. Ano passado foi graças ao Final Fantasy VII, que deu a rapa na cara de todo mundo. Eu não achei nada disso, mas tudo bem. Cara, quando eu vi a espada do Cloud, eu me matei. Cara, ele não deu em todo mundo. Ele deu no quem é fã da franquia. Né? Não foi em todo mundo. Quem não gosta de Final Fantasy VII, como eu, tipo, cagou. Eu caguei pra aquele anúncio. Eu vi um dos repórteres mais sérios da IGN pular em cima da cadeira e gritar. Pois é. Foi algo impressionante, cara. Sobre esse negócio de ganhar, a empresa ganhar, a empresa perder e tal. Não, é complicado, cara. Porque a E3, ela é legal. Mas, tipo, esse ano foi o ano que eu menos me importei. Mas eu não vi porque eu não me importei, sabe? É verdade. E, tipo, as empresas em si, muitas delas também não se importaram, sabe? Aí foi, mas teve uma guerra dizendo que, talvez vá, talvez não mostre. A Nintendo mesmo disse caguei. Eu não diria que a Nintendo disse tanto assim, mas... Ela disse caguei, cara. Ela disse caguei, foda-se. Vou mostrar aqui o Zelda que é o que tá pronto. E pronto, e só isso. Mas também o que tem pra mostrar, né, Vilas? É mesmo, cara. A gente tem outras coisas, só que não vou, eu sigo o perfil da Nintendo, eu vejo um monte de trailer de um monte de coisa. Só que eles não estão nem aí pra mostrar, porque não tem gameplay pra mostrar, né, 3? Então, assim, muitas empresas cagaram, mas assim, não tô dizendo que a E3 ficou ruim. É só que é complicado hoje em dia a gente falar, a empresa ganhou a E3. Tá, acho que a Sony foi a que mais deu importância e que ganhou. Eu concordo com vocês. Inclusive tem um negócio que eu não prestei muita atenção, talvez, mas que vocês não falaram, que eu tava esperando falarem, que é o vídeo que não tem nada de gameplay, mas que impressionou muita gente do novo jogo do Kojima, né? É o que a gente falou. Então eu não prestei atenção, desculpa. Não impressionou, não é que me impressionou, é que é tão bizarro. É. Que... Mas eu não esperava mais nada do Kojima solto com um cheque em branco da Sony. Eu esperava bizarrice e eu tive bizarrice. Então, é aquilo. Mas eu achei o gráfico. É que a gente tinha comentado, o gráfico tá muito bom, assim. O Canivale não dá pra perceber, assim, que. Uhum. Se você pegar de relance, você acha que é realmente o ator ali agarrando o bebê. Sim. Uhum. O cara, quando eu tava vendo o vídeo, eu fiquei. Pô, mano. Como é que eles fizeram isso, velho? É algo novo. Me lembrou muito do Until Dawn. Quando mostrou que, cara, apareciam os atores de verdade. Até incrível, cara, incrível. É, teve também aquele outro jogo lá do Cyborg também, que foi interessantezinho. Que é o... Eu não lembro o nome agora. Que ele era negociando, que o cara tava com a menina no parapeito. Esqueci o nome desse jogo. Mas ele parece ser legal também. É, fora isso, fora de apresentação, não, os únicos sim, jogos que eu vi... Eu achei... Tipo, foda-se, sabe? Porque é uma visual novel. É. É uma visual novel. Sabe? Já vemos que Vilares não gosta de jogos da Telltale. Não, cara. Eu nem joguei. Eu não tô dizendo que é ruim. Eu tô dizendo que não dá pra ser vendido com uma puta novidade. Porque não é uma puta novidade. É uma visual novel. É só isso que eu tô falando. O jogo foi vendido como... Que jogo inovador, um novo jogo que vai mudar, você vai mudar, vai poder mudar as ações e tal. Cara, não, cara, já faz isso com o Visual Novel. As pessoas já fazem isso. É verdade. Até o Tail faz isso. Então, cara, é só isso, tá? Não vem tentar me enganar. Só isso que eu peço. Eu tô vendo aqui que teve uma coisa que a gente ainda não falou, que foi a parte do PC Gamer. A gente não falou da conferência do PC. Isso é uma coisa. A Nintendo também mostrou o Pokémon GO, tá? Ele também fez demonstrações ao vivo do Pokémon GO. Sim, Pokémon GO vai ser lançado, tá? Se não me engano, já tá no Store. Não sei. Pois é, já fizeram coisas. Apresentações ao vivo, né? De como é que é, coisa pra tentar capturar, e toda a parada lá, que o Pokémon evolui, mostrar, essa parada toda. É, né? É, mas já mas parte não vai de... chegar no Brasil, porque a gente não tem apresentação da Nintendo no Brasil. É isso aí, né? Maravilha, foda-se o mundo. Um Pokémon Go parte... você não pode comprar pelo celular? Qual o problema? Não, não tem porque não tem esporte aqui no Brasil. Porque acho que tem trava de região. Ah, que merda. Aí você, você não vai achar Pokémon no Brasil por enquanto. Pois é, é esse inferno na Terra. Ou pelo menos o no, quando for o jogo do 3DS, como o Sun e Moon, dá pra você mudar o seu, a sua região, saca? E aí vai funcionar normalmente. Mas, por enquanto... E na parte de PC, que a gente não falou ainda, não teve quase nada. Só teve a conferência do PC é só zoeira, cara. É uma merda. Caralho, a do ano passado foi muito triste, cara. Porque foi metade da conferência falando sobre a porra da placa de vídeo mais forte. Eu tô maluco, a gente nunca vê isso. Nossa. A conferência do PC é só uma piada interna dos caras, cara. Mas teve. Não sei se vocês já jogaram Don't Starve. É um joguinho interessantíssimo. Eu joguei, mas eu sei qual é. Eu joguei. E os criadores, eles fizeram um novo jogo chamado Oxygen, que basicamente diz que é Oxygen Not Included. Foi um jogo que eles mostraram, eu achei até legal, viu? Só você viu, porque só você viu essa conferência do PC. Só você viu, cara. Se tu não tivesse falado agora, eu nem lembrava que tinha uma conferência de PC, sabe? Fora das conferências, os únicos jogos que eu cheguei a dar uma olhada foi os jogos que vão fazer comprar o Play 4, que é o Final Fantasy XV e o Persona. Eu ainda tô muito interessado nos dois. O Final Fantasy nunca... Ele sai pra China, sai. Só o Persona que não sai. Na Final Fantasy não tem notícia nenhuma de sair no computador. Deve sair. Mas eu quero... Como eu quero comprar o Play 4, eu vou acabar comprando por lá, porque meu PC não deve rodar na qualidade boa o Final Fantasy. Então vai ser por lá mesmo. Acho que se brincar, o PC de ninguém roda na qualidade boa. Como eu literalmente caguei, né, pra Final Fantasy, já falei isso. Desculpa, sou uma pessoa muito triste, eu sei, mas é a vida. Um minuto de silêncio, Trevilásio. Mas é isso. Ok, obrigado. É isso aí, muito triste, Trevilásio. Força. Pra mim foi meio fraca, assim. Esse ano foi bem fraquinho, foi. Eu vou dizer que, o que teve, já teve. Os melhores realmente foi da Sony. E só, não teve nada de bom assim. Claro que pra mim, como um jogador maluco de Pokémon, vou dizer que um dos pontos altos pra mim foi o Pokémon. Mas pra várias outras pessoas foi whatever, qualquer coisa. Então é basicamente isso. Não teve. Não foi tão bom quanto a do ano passado. Não foi. Cara, vamos lá. Eu quero um balanço geral pra vocês. É porque realmente eu não tô muito ligado, realmente não vi quase nada. Então, balanço geral, o que vocês acharam da E3 2016? Fraca. Eu só lembrei que tinha E3 2016 no segundo dia de E3. Sim. Eu lembrei tipo, tá tendo E3, né? Deixa eu ver aqui. Não foi tipo, meu Deus, E3, vai ser foda. Ano passado foi do mesmo jeito. Foi assim, eu nem sabia que ia ter, e quando tava tendo, eu fui ver. Só que teve a explosão do Final Fantasy. E isso me fez olhar, ver tudo que tinha sobre. Enquanto essa foi qualquer coisa, não teve nada. Então, eu nem me importei pra olhar direito. Eu vi alguns vídeos, eu vi algumas conferências e eu fiquei... Eu parei um monte nos primeiros 30 minutos. Não teve nada de bom. A Sony e a Nintendo foi que realmente me puxaram mais qualquer coisa. Ah, parecia só que as produtoras não queriam estar lá. Sim. Não se esforçaram. É aquele negócio, eles disseram, não, a gente vai, é pra ganhar dinheiro, né, vamos dar uma passada lá, vamos. A Bethesda só apresentou DLC, apresentou o Quake lá rapidinho, uma CGI só. A EA não tava afim, cara. Esportes e acabou, assim, foda-se a EA. A Ubisoft foi bem qualquer coisa, a apresentação dela. Teve espaço do filme. A única coisa interessante foi um jogo, foi o South Park. O do PC é uma piada. O da Nintendo, eles só tinham duas coisas pra apresentar. Uma coisa eu achei insuportável. E a outra foi o Zelda. Em relação ao ano passado, foi uma diferença bem grande de apresentação, né? E no ano passado teve toda a apresentação com os Muppets, vários jogos. Isso daí foi só... Ele mostrou dois jogos, não mostrou o NX, que todo mundo tá curioso pra saber como é que é. Então foi bem fraco. E o da Sony foi bom, foi divertido assistir, mas é aquela coisa. Quando que esses jogos vão sair? Eu acho que God of War só 2018, por exemplo. Eu acho que não sai em 2017, não. E os outros jogos... Se sair em 2017, vai ser lá no final. E os outros jogos, vai saber. Eu acho que o único que tem certeza que vai sair ano que vem é o do Homem-Aranha pra aproveitar o filme. Sim. O resto... Sim. Não sei. Não sei quando vai ser. Acho difícil, acho então, difícil o Redstone. Os jogos que estão fora das apresentações, nenhum tá tão interessante. Nenhum bombou assim por ser incrível. Então, sei lá, achei bem fraco do que eu acompanhei. A única coisa boa da E3 foi o trailer do God of War com o Bambam dublando o Kratos. Cara, eu preciso de ajuda. Com certeza, velho. Luke, para, cara. Para, Luke, para. Sai de casa, caralho. Eu não consigo, cara. Hoje eu já fiquei vendo o vídeo do Shiryu acendendo o trapézio descendente. Essa é minha vida agora, Vilas. Essa é minha vida. Essa é minha história, cara. Para, Luke. Para com isso, cara. Não, cara. Ai, meu Deus. Então, é isso, pessoal. Vamos para as indicações, né? Eu indico o CD Aladdin da Broadway. Passou pelo Spotify esses dias, agora que eu sou um assinante do Spotify, eu tenho dinheiro, gente, desculpa. Eu paguei a assinatura de R$1,99. R$1,99 não, porque eu peguei antes de virar R$1,99, meu, 2 meses de graça. Uhum. Eu ainda não paguei Spotify, mas enfim, olha detalhes. Aí. Olha aí. Maravilha. Eu tava procurando aí alguma coisa pra ouvir nova. Eu encontrei uma playlist com as músicas da Disney, né? Falei, ah, por que não? E aí começou a tocar uma música da Aladdin diferente, assim, meio uma voz que não era claramente do Robin Williams e que tava mixando outras músicas dentro da música do gênio. Aí eu fui ver, era o musical da Broadway do Aladdin. Eu fiquei interessado, fui olhar o CD. Cara, o CD é excelente, assim. Todas as canções são muito boas. Eles pegam, por exemplo, a do gênio, eles botam aquela do Príncipe Ali, eles botam músicas de outros desenhos da Disney, porque o gênio, né, ele quebra a quarta barreira. E é muito bom, cara. Deu vontade até de assistir o Aladdin de novo, né? Não faça isso. O Aladdin de novo. Eu gosto muito de todas as músicas do Aladdin, até a do Jafar, que é bem legal também. E ficou muito bom o CD, cara. Acho que são 5, 6 músicas de pelo menos 5 minutos cada uma. Então se tu pegar aí um pouquinho, sentar um pouco e ouvir, já vale a pena. Olha aí. Uhum. Que nota você dá? Dou 4 Batman Feira da Fruta. Olha aí. Vou dar uma parada depois pra ver. Vou dar uma olhada. Eu preciso de músicas, realmente. Vou pegar o Spotify da minha namorada. Vou dar uma olhada. Caralho, cara. É de graça, Yuri. O do Evilazo... 2 meses, porra. 2 meses é de graça. O resto eu vou fuder. Não, cara. Se você não tiver maluco com o negócio de propaganda, é de graça, sabe? Ponto. É porque eu não aguentava disso. Mais. Eu não aguentava mais ouvir. Oh, did you love? Foda-se aquela porra daquela música. Eu não queria mais ouvir essa propaganda. Aperte nesse vídeo que você vai ficar sem propagandas por 30 minutos. Aí, obviamente, eu tava escutando longe do tablet. O tablet em outro lugar, ou coisa em outro lugar. Óbvio que eu não vou apertar na porra do vídeo, né? Nossa, que chato. Eu interrompi a sua música pra fazer um comercial. Mas se você pagar o Spotify... Cara, não quero. Não, cara. desculpa, não vou fazer. Então, não vou. Você paga pra não ter propaganda. É impressionante, é, cara. É, então, não, cara, eu não vou fazer. Poder, não vou. E também pra ouvir música offline. Que dá pra baixar as músicas e ouvir. É verdade, dá pra ver as músicas offline. E aí, é basicamente por isso que eu fiz, porque aí enquanto eu caminho, eu tô ouvindo música. Então é por isso que eu tô todo desesperado pra achar coisa nova. Eu já tô zerando o Spotify já. Eu faço isso com podcast. Sim, sim, podcast, porra. O Vlas realmente precisa de música nova, porque ou ele tá ouvindo Steven Universe, ou ele tá ouvindo uma faixa randômica de blues, que é. É sempre assim. Sempre assim que parece. Caralho, ele tá olhando no Spotify. Se definiu, se definiu. Pô, que é isso, cara? Eu só escuto então, meus podcasts aplicativo... lá às 5 horas da manhã, cara, que eu tô acordado pra... O aplicativo do Spotify, ele mostra qual foi a última música que o pessoal ouviu. E o David Lazar é sempre assim. Ou é um blues randômico, ou é o Steven Universe. É que eu quero dizer... Assim, não, blues não é não. Não é... Tem blues também, mas não é só isso não, cara. Mas é porque as playlists, eu vou montar, eu procuro outra música, não tem? Eu acho que Spotify tem pouca música, pra mim, na minha opinião, assim, que me interessa. Outro dia eu tava vendo Descobertas da Nova Playlist, me indicaram Astronauta de Marte, aí tá de sacanagem comigo, né? Porra, cara, muito bom Astronauta de Marte, foda-se o David Bowie, muito melhor. Muito eu melhor. Acho que essa devia ser a música sentido. Do final do podcast. Só não faz sentido, porra, cara, como assim? Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde vi eu bondoso. Ok. Aladdin da Broadway. Na verdade, vou mudar. É a Sonora de Marte, indico aí. Ouço. Eu indico A Bruxa. Satanás, é você, Satanás! É isso aí, eu vim aqui com a bruxa, muito bom, eu assisti o filme. Assisti com a minha namorada e os amigos dela. É bem legal mesmo. Eu esperava algo bem mais sustinho, esse tipo de coisa. Mas é bem conceitual, bem. É um folktale, cara. Sim, é um folktale. É uma história folclórica. Nova história folclórica, né? Que o cara fala. Sim, sim. E eu quero muito mais disso. Eu quero muito mais folktales, cara. Que, pô, que foda, velho. Todo o conceito, todo. O formato da filmagem, tudo foi muito bem feito, cara. Perfeito, perfeito. Eu acho que pra quem gosta de filme de terror de sustinho, é um filme chato. Deve ser, né? Porque não acontece tanta coisa assim, sabe? Tem um bode lá. Você fica não pensando, acontece, não. Vai dar merda com esse bode, mas tirando isso. Cara, o bode, você fica. Você olha pro bode e você diz, porra, eu vou. Deixa eu me ajoelhar aqui rapidinho. O rei é o Satã, velho. É isso aí. Porque. Eu não sou satanista, cara. Desculpa. não, cara. Eu sou cristão, então não faço isso. Sim, não, cara. Eu tô brincando. Mas, tipo, cara, você já percebe que tem algo diferente com aquele bode? Você fica, caralho, mano. Isso, como você disse, vai dar uma merda foda. Cara, Luke, o filme tem duas criancinhas que ficam conversando com um bode. Sabe? É óbvio que vai dar merda. E ficam dizendo que ele é o rei caído, mano. Não quero ver esse filme, não. Tô tranquilo. Cara, mas é muito bom. É muito tem bom mesmo. Luke, relaxa, tem coisas piores. Tem senhoras de idade, a estilo Game of Thrones, nuas também nesse filme. Porra, sim. Porra, tá aí um negócio que eu não queria ter visto, hein? Eu também. Caralho, com certeza. Quando me falaram que eu ia ver tal personagem pelado, eu fiquei animado. Aí aconteceu aquilo. É nesse momento que eu queria ter o poder do alvo Dumbledore, sabe? Saca aquele negócio, aquela fontezinha, tira a memória, joga na fonte. Na verdade, você não perde a memória, você guarda ela pra sempre. Então você veria ela pelada o tempo todo. Não! Olha aí. Olha, a gente conhece as pessoas assim, cara. É impressionante. Pois é. Então, sei lá, eu bateria a cabeça naquela foto, tipo, ó, quero essa merda. Mas é isso aí. A Bruxa é muito bom mesmo. Pra você que gosta de um filme que gosta, que tem o seu suspense, mas não é aquele negócio de susto, e é aquilo mais, muito mais do horror do que o terror, esse é o filme pra você. Se você é com calma, quando terminar, você vai ter medo de alguns animais que você... De um animal de estimação, cara. Você vai olhar um animal de estimação, você, caralho, cara, que porra é essa? Eu vou dar 3.8 Batman na Feira da Fruta. Tá, pessoal, é só fazendo um negócio que o Yuri nunca faz, então, só por acaso. Ele é um filme sobre uma família que saiu, que foi expulsa da cidade e tal. É. É que você tem a mania de falar das coisas e tal, mas você nunca explica sobre o que se trata. Sim. Não, por favor, sobre o que é um filme. Tem um nome chamado A Bruxa, mas e aí? A história é sobre uma família que ela foi expulsa, é exatamente como o Vilas falou, ela foi expulsa de uma cidade. Agora, eu não lembro, foi porque eles não batizaram o filho, foi? Não, não foi por isso não. Ah, lembrei. Foi um motivo. Eu lembrei, eles foram expulsos da cidade porque o marido, ele não concordava, o pai de família, ele não concordava com a maneira como era exposta a fé cristã naquele canto, e ele colocava uma fé muito, muito radical, ele pregava uma fé muito radical às pessoas. E aí eles disseram, não, esse cara vai ferrar com o sistema, pô, vamos jogar ele fora. E aí eles são expulsos dessa cidade, eles vão morar no meio do mato, no meio do nada, do lado de uma floresta. E aí é uma floresta densa, bem estilo celta, estilo Inglaterra mesmo. E aí coisas vão ocorrendo enquanto eles estão lá. Tem um spoiler que já é no trailer, de preferência não assisto o trailer, mas... algo acontece com o bebê e assim vai acontecendo com as outras crianças. E tem isso que a gente falou dos gêmeos, que eles falam com o bode. Cara, é tudo um clima tão bizarro, tão... Eu não sei nem como explicar, mas é foda. Vai lá assistir que é bom. Pra quem gosta de filmes de terror que não são só de sustinho, então fica a dica. É um filme interessante, é isso que eu devo dizer. Ah, e não fiquem horrorizados, talvez... Em alguns casos, todos os atores, com exceção das criancinhas mais menorizinhas, todos são adultos, tá? Ah, não. Como é que é? Não, da garota principal. Tá. A garota principal, ela tem 20 anos, tá? Sim. Eu pensei que a rainha era não, não. Eles não eram anões, não. Eles não são anões, eu pensei, não. Eu tava pensando na órfã, né? Órfã tudo de novo, fodeu. Não, eles não são anões, não. Então, mas spoiler na cara de quem acabou de escutar isso, é isso aí. É, desculpa, não são anões, tá, pessoal? É isso aí. Eu indico 3 canais de YouTube sobre cartoons. Adventure time, come on, grab your friends. We're going to a very distant land with Finn and Jake and Marceline and Princess Bubblegum. It's adventure time. Então, como são 3 canais diferentes, ia ficar muito grande eu falar, então eu vou falar separadamente. São 3 canais que eu acho bem bacana. Eu meio que tava nessa do Luke, de que eu tinha visto, não tinha visto nada muito interessante nesse último tempo pra indicar, tá? Desculpa aí, Luke. Que isso, mas... eu sempre tive. Eu indiquei uma coisa muito interessante, eu não tive problemas pra indicar nada. Eu confio no meu editor. Uau! Excuse me! Então, tem vários canais novos do YouTube que eu comecei a seguir e eu pensei, pô, vou indicar alguns, né? São interessantes. E eu decidi fazer uma tríade de canais interessantes sobre cartoons. O primeiro canal que eu vou indicar é um canal em inglês que é difícil falar o nome, que é o... é, como é o nome? Um Civilized Elk. Eu vou falar no meu inglês aportuguesado. É o quê? Cara, é que eu não quero falar com o inglês, que aí vai ficar pior ainda do que eu falar em português. Então é Uncivilized Elk. Sim, Luke, agora você que diz que tá com o inglês bom aí, que tá assistindo o filme sem legenda, como é que fala isso? Uncivilized... É isso aí mesmo. Tá é na portagem, aí. Pessoal. Tá bom pra aquele, entendeu? É um canal bem bacana sobre... reviews, basicamente, ele faz reviews de, basicamente, Steven Universo e Hora de Aventura. Esses dois. E ele nunca faz uma review por review. Ele pega, basicamente, todos aqueles elementos que... Eu não sei dizer se... Não posso falar que estão na obra de fundo, mas coisas que você pode extrair a partir do episódio. Então, você tem episódios de vídeos dele inteiros falando sobre... Como um único episódio de Hora de Aventura mostra toda a jornada do herói. Tem aquele episódio, pra quem não viu, tem um episódio muito foda do Finn entrando numa caverna lá e depois ele sai da caverna. Ele não pode abrir os olhos, porque se ele abrir os olhos ele volta no tempo, fica meio que num dia da marmota dentro da caverna. Você tem expressões sobre o Steve Universo. É muito maneiro, assim, é muito bem feito. O cara manja muito, assim, de... Não só de edição, também ele edita bem, mas ele manja muito de como passar essa informação, essas interpretações a mais. É diferente de alguns textos que você vê por aí, que o cara fala, pra você entender, você tem que ler, sei lá, 30 linhas. Tipo, não, é bem mais rápido, bem mais simples. Eu acho bem bacana o trabalho dele. Por um acaso de China, eu tô indicando ele na época que o cara tá de férias. Então, por enquanto não vai ter vídeos não, mas tem um monte de vídeo pra você ver passar, tá? Aqui no Brasil tem um canal relativamente parecido, que são vídeos mais curtinhos, mas também que eu acho bem bacana, que é o Conversa Toon, né? Que é de um rapaz que eu acho que ele tá... Ele até faz parte lá do Discord do Noitosfera, eu esqueci o nome dele. Mas ele faz basicamente a mesma ideia. A diferença dele é que ele não faz... Ele não pega... É porque o outro ele faz tanto review de cada episódio, quanto depois ele explora os elementos a mais que tem no episódio. O rapaz do Conversa Toon, ele já faz de elementos específicos de cada desenho. E ele fala principalmente de Hora de Aventura, né? Mas é um canal bem bacana, é um canal brasileiro... Explora muito bem esses cartoons. Pra quem curte, né, esses cartoons, principalmente os cartoons do Cartoon Network, novos, e que estão fazendo sucesso, também vale a pena. E por último, eu indico o canal do Rob Sugar, que é o pai da Rebecca Sugar. Ele tem um canal? E ele coloca lá, basicamente, os vídeos storyboards e como ela fez pra montar as músicas. Então, tem um monte de coisa interessante. Pra quem gosta de Steve Universo, é um canal realmente com muita coisa pra vocês verem. Ah, meu Deus! Pericles! Nossa! Então, fica aí a dica. Calma. Já me inscrevi já. Pois é. Ele não é muito regular não, tá? Mas ainda tem muita coisa pra ser consumido. Eu não me importo, eu estou maluco. Eu estou esperando malucamente Steven Universe. Então isso vai ser da própria Rebecca, só pra avisar. Existe também. Opa, YouTube, então... acabei de me inscrever aqui também. Maravilha. Só que ela posta bem menos. Mas enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês curtam. Eu vou dar notas separadas, já que eu indiquei canais separados. Pro Rob Sugar é meio complicado, porque se você é maluco pro Steven Universo, você vai adorar. Então não tem muito o que falar. Então, falando como canal em si, ele tem conteúdo interessante, independente se você gostar ou não de Steven Universo. Mas nesse ponto eu dou um 3. Falando como um cara que gosta muito de Steven Universo, eu dou um 4,5 pra 5, tá? Eu não dou 5 mesmo, porque ele não posta tantas coisas. Pra o... o Civilized Elk. É, eu dou um 4.5, porque é muito bom mesmo, se diz eles. Muito, muito bom. Em geral, eu acho que alguns têm legenda. Eu não me lembro se é legenda do vídeo ou se é legenda gerada pelo YouTube. Se for gerada pelo YouTube, não vale a pena. Mas eu acho que é do vídeo mesmo. Então, quem tem um inglês que não entende, entende, mas não entende muito bem só o cara falando, também pode ver vídeos com legenda. Eu acho que é com legenda mesmo, só que ele coloca um pouco os dias depois de... realmente, de ele colocar o vídeo no ar. E o Conversa Tum, eu dou um 3,5. Vamos dizer assim. Também é legal, não é tão legal quanto esse americano, mas também é bacana. Então, essas são as minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Foi as indicações mais... como é que eu posso dizer? Estranha, bizarra. Mais ou menos, né? É porque a do Yuri foi uma indicação que meio que já tinha sido comentada. O Luke foi... não sei, ele não sabe muito bem também. Que isso? A indicação foi super potol. Super potol. E a minha foi um pouquinho de última hora, mas são coisas bem legais, tá? Então vamos para as considerações finais. So slightly, daily and nightly, in little ways. When everything stays. Então, meu caro Lucas, meu caro Yuri, considerações finais. O que vocês acharam da E3, desse podcast? O que vocês esperam para as próximas duas semanas, antes do próximo podcast? E3 foi uma merda muito, muito ruim, mas é isso aí. E3, né? E3. Você não confia na E3 até que chegue o jogo, então é isso aí. E quanto podcast, cara, é sempre bom, sempre eu sempre adoro fazer aqui o podcast com todo mundo do Yopinando, é muito bom, cara. É isso aí. E você, Luke? Eu vou complementar com uma história que eu esqueci que tinha acontecido, mas lembrei quando o Vlas falou de Adventure Time. Dia 31 de maio, eu resolvi ver o Hora de Aventura no Netflix. Falei, eu vou aproveitar que tem uma hora de almoço, eu sempre assisto alguma coisa, né? Eu vou começar a assistir Hora de Aventura. Aí fui até o episódio 3, tava me forçando a continuar, mas tava achando ok. No dia 1º de junho, eu fui continuar de onde eu parei. Tava um episódio meio estranho, porque tava uma plot do que o Lich tinha invadido o corpo de um cara e o Finn criou uma realidade paralela com o pedido dele pra um bicho lá de sombra. Deus do céu! Por acaso, você pulou pra sexta temporada? Então, é porque o Netflix, ele deletou a da primeira à quinta temporada e botou a sexta temporada. Nossa, que... Eu imaginei que foi isso, tá? Eu imaginei que você falou, tipo... E não é zoeira. Eu tinha começado dia 31 de maio a assistir Hora de Aventura. E eu assisti dois episódios da sexta temporada sem entender que tinha pulado. Aí eu fui olhar, o que tá acontecendo? Que porra é essa? E sim, eles pularam, eles deletaram os cinco primeiras temporadas. Eles fazem essa parada rotativa de rotatividade, né? Eles sempre fizeram. Eu achei uma sacanagem inacreditável. Apenas o show aconteceu a mesma coisa, então... Eu não sei quando eu vou parar pra assistir Hora de Aventura de novo, cara. Foi muita decepção. Vai ter que usar outros meios, cara. Você vai ter que usar outros meios pra ver. Foi muita decepção, cara. Meios muito... não lícitos. Ou meios lícitos, né? Tem o Cartoon Network aí. Mas é ruim. Não dá pra acompanhar pelo Cartoon Network. Não dá. É muito maluco. Bem. É isso. Ah, mas foi o site oficial do Cartoon Network. Tem? Dá pra assistir por lá? Tem, mas a parte paga. É pago. Ah, então foda-se. Foda-se, é isso aí. Mas é isso. Eutosfera, maravilha. Sem querer estar mais gastando, né? É isso aí, Eutosfera, te amo, é isso aí. Tocatum também, Tocatum, porra, Tocatum fala pra caralho. O quê? Hã? Não falei nada. Falando Netflix, por algum motivo eu tô empolgado pra chegada aí da segunda temporada de Marco Polo. Falando Netflix aí, eles fizeram aí o vídeo da Inês Brasil no Origins The New Black. Uhum. Quero ver Portugal copiar essa merda. Vem copiar. Vai criar Inês, Paulo de Inês de Veracruz, sei lá, que porra. Não tem, velho. Inês Brasil aqui. Cara, até hoje eu quero entender como isso começou, tá? Começou como a Segunda Guerra Mundial, cara. É algo trivial. Ah, mataram o príncipe lá. Aí começou a Guerra Mundial. Foi mais ou menos isso, cara. E aí apareceu Inês Brasil e fudeu tudo. Como o brasileiro não tem limites, eles levaram isso até as últimas consequências. Últimas consequências, eu tô imaginando agora. Um pegando a luva e dando a tapa na cara de porta de um cara que vem com a espada. E como a moça no tweet respondeu certinho, os portugueses acham que ameaçando a gente vai recuar. O Wises disse que vai fazer terrorismo no Brasil e a gente fez meme com o Masterchef no dia. Então foda-se, cara. É isso que a gente é, cara. Portugal. Vocês não sabem com quem vocês estão lidando. Vocês não fazem ideia de com quem vocês estão lidando. Com certeza, velho. Cara. Parabéns, Portugal, parabéns. Meu Deus. Enfim, é isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui. A gente volta daqui a 2 semanas. Ou 3. Pode acontecer. 4. Não, 4 não, né? O próximo ano é isso aí. E até mais. Próxima edição vai ser notícias de maio, né? Maio não, junho. Junho, desculpa, junho. Olha aí. Maio, as timelines estão cada vez mais confusas. Ia ser complicado. Maio ia ser complicado. A trajetória escapa ao risco. As nuvens queimam céu, nariz azul. Estranho, eu voltei mais puro do céu. A lua ao lado escuro é sempre igual. Oh, oh. No espaço a solidão é tão normal. Oh, oh. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá. Sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Estar lá e ver voltar, não era mais mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar.